está entrando no ar. Um programa dedicado a você, jovem da emissora da Fraternidade. Espaço Jovem. Coordenação Marcos Leite. Apresentação Marcos Leite e equipe. Olá, galera do Espaço Jovem. Muito boa tarde. Eu sou Marcos Leite. Oi, Lízia Nascimento chegando. Vamos ficar juntinhos até as 3 horas da tarde nesse programa inédito. Com certeza. E vamos desejar, né, que todos tenham tido um bom feriado, né? Claro, e que tenham aproveitado bem. Bastante. Eu aproveitei, você, Marcos? Também aproveitei da melhor forma. É. E a gente espera que, claro, esse feriadão tenha sido o melhor possível para todo mundo. É isso que esperamos. Então, vamos para o nosso programa. Com certeza. O programa que é o mais jovem da emissora da Fraternidade. O Espaço Jovem em 1400 AM e também em tempo real através do site www.radioriodejaneiro.am.br. Lízia, o que que tivemos aí na nossa linha do tempo histórica de marcante neste 9 de setembro? Vamos saber aqui o que que é então de legal. Olha só, em 9 de setembro de 1974, morre jornalista, radialista e locutor brasileiro Heron de Lima Domingues, o nosso repórter Enzo. Foi, então, em 1944, ele se mudou para o Rio, né, e foi trabalhar na Rádio Nacional, e onde ele apresentava lá o repórter Enzo. Testemunho ocular da história. Não é? Na faculdade todo mundo de comunicação, então todo mundo, quem não escutou falar dele, não é isso? Com certeza. E ele sempre dizia que ele transmitia a notícia como se estivesse numa trincheira, né? E eram palavras dele. Nessa mesma data do ano de 1997, morre Betinho, Herbert de Souza, o sociólogo que se dedicou à defesa da cidadania e à luta pela alimentação e contra a miséria, não é isso, né, Marquinhos? A fome, né? Com certeza. Um grande batalhador. É isso. Merece as homenagens permanentes, eternas de todos nós. É isso. Também hoje, dia 9 de setembro, é Dia Internacional dos Povos Indígenas, né, uma data que foi decretada pela ONU. E também no dia 9 de setembro de 1922, foi fundada por Berta Lutz a Federação Brasileira pelo Progresso Feminino, entidade que foi decisiva para a conquista do direito de voto pelas mulheres em nosso país. Então, parabéns também a Berta Maria Júlia Lutz por essa iniciativa tão importante que ela capitaneou. É isso, gente. Vamos fazer um bom uso, né? Claro, sem dúvida, dessa nossa independência. E, Lízia, qual é o tema do programa de hoje? O nosso tema de hoje é depressão, com a participação das perguntas feitas por jovens da mocidade do Lar Paulo de Tarso. Isso mesmo. E, claro, o programa é gravado, né, Lízia? Esse programa de quinta-feira é gravado e a nossa reprise será nos domingos, sempre de 2 às 3. Exatamente. Exibição inédita na quinta-feira e a reprise no domingo, sempre de 2 às 3 da tarde. E você que quer entrar em contato com o Espaço Jovem, ligue para a gente. A partir de agora, até as 3 da tarde desta quinta-feira, dia 9 de setembro, entre em contato através do telefone de atendimento ao ouvinte da Rádio Rio de Janeiro, 3396-6969, 3396-6969. Se você quiser falar com a gente por e-mail, né, o nosso endereço é espaçojovem@radioriodejaneiro.am.br. Ou então no site, que é o www.radioriodejaneiro.am.br. Ou então, você pode usar o fax, código de área 21-3386-1444. Quer escrever para a gente? Então, aproveite aí, ó. É Estrada do Dendê, 659, Ilha do Governador, Rio de Janeiro. O CEP é o 21.920-000. Seja qual for o modo de contato, seja por carta, por e-mail, por fax, através do nosso site, enfim, seja qual for o modo de contato, não se esqueça de informar que é aos cuidados da produção do programa Espaço Jovem, bem como informe a idade e de onde você está escrevendo. Ok? Quiz.

tudo que a gente diz respeito, né, essas funções cognitivas, o pensamento, a memória, é assim, é, nós estamos falando, quando esses sistemas, todos esses sintomas se apresentam de uma forma assim, bem significativa, né? Por duas semanas, daí a gente está falando de uma depressão maior, né? E persistente. Enquanto que a gente pode falar também da depressão crônica leve, que podemos chamar também de distimia, que aí já é, são esses sintomas, mas de uma forma não tão exacerbada e que duram normalmente por volta de 2 anos. E que também é importante se tratar, né? Perfeito. Agora, é, quando a gente fala de depressão, Tatiane, é, nós estamos falando de algo, digamos, com prazo de validade ou algo que pode se estender indefinidamente? Pois é, às vezes as pessoas têm algumas tendências, né? É, a forma de existir dela, às vezes, estão assim, já mais valorizando essa questão da tristeza, né? E se apresentam mais assim no cotidiano. Então, todas as pessoas estão predispostas a mudar a sua forma de ver o mundo, de se entusiasmar mais com as coisas do cotidiano, com a sua vida e conquistar ao seu redor. Sim. Então, assim, a depressão é uma doença que tem cura, sim, e ela só precisa de tratamento e precisa, assim, de uma autoanálise, né? Que a gente possa estar a cada dia olhando para nós mesmos e nos percebendo, né? Como é que eu estou hoje? Como que é isso? É curioso, é, eu vi um vídeo no YouTube, e até recomendo, do Steve Jobs, né, em Stanford, que Sim. ele está fazendo, ele é orador e está colocando lá histórias de vida dele. Steve Jobs, que é o fundador da Apple, da né? Da Apple, isso mesmo, e que depois foi mandado embora da isso, Apple, né, e ele fala justamente empresa. Disso. E eu vi que força incrível que ele coloca, né, nesse depoimento, e ele fala uma coisa bem curiosa. Assim, né? O quanto que a morte, na depressão a gente vê muito presente isso, esse desânimo, essa vontade às vezes de morrer. Ele coloca o quanto que a morte talvez seja uma grande invenção da vida, para que a gente possa a cada dia olhar no espelho. Ele diz que faz isso, Sim. né? Cada dia se olha no espelho e pergunta como é que está esse cotidiano, se ele está satisfeito com essas coisas que estão acontecendo. Se por acaso, né, isso, essa resposta é negativa, não está legal, ele sabe que alguma coisa precisa mudar, né? Certo. E aí, assim, nós espíritas ficamos pensando, né, como que é isso? Ele fala da vida enquanto uma experiência única. E nós sabemos que a vida continua, né? Mas a minha existência enquanto Tatiane é essa, né? Claro. E cada dia é único, e aí eu penso que a gente precisa dar a devida importância a isso, né? Com certeza. É interessante, sim. Tatiane, quais são as causas da depressão? E assim, uma outra, complementando, ela tem uma origem orgânica, né? Psicológica, espiritual? Ou... Sim. A depressão, ela tem várias causas, né? É, e podemos encontrar de várias formas, assim. É, as causas orgânicas, os desequilíbrios bioquímicos dos neurônios responsáveis pelo estado de humor, né? Tá ali presente na depressão. Então, por isso, muitas vezes, a gente precisa entrar com medicamento, né? E o medicamento entra aí e é recomendado através de uma avaliação, né? E é um psiquiatra quem indica o medicamento. É como é, se fosse, assim, em alguns casos são fundamentais, como se fosse o pilar de uma das casas, né, para que possa sustentar aquela casa enquanto a gente está colocando concreto e organizando aquilo ali, e a terapia auxilia nesse processo, né, de poder reorganizar essa casa, e enquanto o medicamento está ali auxiliando, porque nós somos seres integrais, né? Somos ser biopsicossocial e espiritual. Claro. Nada está separado de nada. Tudo influencia em tudo. Então, se nós estamos na depressão, vai ter os fatores biológicos, esses que eu falei. É, tem muitas pesquisas falando sobre fatores genéticos, né? Trabalhando com gêmeos mono e dizigóticos, onde mostram que esses gêmeos, né, univitelinos, que são ali no mesmo ovo, né, eles têm uma tendência maior a ter depressão, né, quando um tem, o outro também tem. Então, é, a gente as pesquisas estão evoluindo, ainda não tem nada comprovado quanto a isso. Mas é curioso, sim, né? E a gente pode fazer um paralelo com a doutrina espírita, né? Tem um livro que chama Vida, Transição, Vida, que é de Joy Wilton, que é um pesquisador. Sim. E ele fala de uma experiência que ele coloca uma pessoa, né, em regressão, e essa pessoa fala da escolha dela, da mãe, nesse espaço intervidas. Ele fala da escolha da mãe, que essa mãe já tinha tendências para a doença de Alzheimer, né? Certo. E ela havia ali numa programação que ela passasse por uma doença, então ela estaria, não é à toa, naquela mãe também, que teria ali predisposições para que ela pudesse também contrair e cumprir, né, o compromisso dela nessa vida. Então, assim, a doutrina espírita nos falando que realmente fatores genéticos podem também estar presentes dentro dessa proposta, né? Podem sim. Daí a gente fala também de fatores psicossociais, o quanto que o meio também influencia, né, em tudo. Principalmente na infância, como que essas crianças estão vivenciando, né? Os agentes estressores constantes ali também influenciam em predisposições para depressão. E outra coisa importante também é a gente avaliar a depressão enquanto sintomas de outras doenças, né? Porque ela... às vezes pode vir só a depressão, pode se apresentar só a depressão, como pode se apresentar também a partir de outras doenças, né? Olha, peraí, o que, que é que essa depressão, de repente, está colocando aí, né? Outras coisas importantes de se ver, e também como consequência de efeitos colaterais de medicamentos, que também podem causar a depressão. Tudo está, digamos, interligado, né, nesse aspecto. O ser humano é o ser integral. A gente não pode dizer nunca que é uma coisa só. Ele está sempre nesse todo. E aí, por isso, o tratamento também ser olhando esse ser integral, né? Nunca partido. Bem lembrado. Interessante. Agora, depressão é algo passível de acontecer com qualquer um? Né? Não tem aquela famosa frase, né? O ditado popular, né? Ah, rico é que tem depressão, pobre está, né? Digamos, pobre está chateado, né? Tem aquelas comparações, né, populares que muita gente faz. Mas, na verdade, a depressão é uma doença que está ao alcance de todo mundo. E como é que se pode identificar uma pessoa com depressão ou até se alguém, naquele momento, estaria deprimido mesmo? Uhum. É curioso você estar falando, né? E eu já ouvi no consultório assim, as pessoas... Ah, eu tinha muito preconceito, Tatiane. Eu achava que nunca ia ter depressão e eu dizia que quem tem depressão é que falta um tanque de roupa para lavar, né? É isso mesmo. É muito comum a gente ouvir isso. E aí a gente vê que não é bem assim, né? Que as pessoas, sim, qualquer um tá aí predispostos. Claro, qualquer um que tem já essas predisposições, muitas vezes, né? De todos esses fatores que nós falamos já, né? Fatores psicossociais, genéticos, espirituais, né? Desse ser integral. Sim. Porque é curioso que a gente vê muitas pessoas que passam por diversidades, né, enormes, perdas muito grandes e permanecem ali firmes, fortes, otimistas, com desejo e vontade de viver, né? Então, essas pessoas a gente pode chamar que tem um grau de resiliência, que é essa capacidade de transformar, né, as adversidades em fortalecimento até, né, para seguir a sua jornada. Mas depressão não tem nem cor, não tem classe social, não tem nada. Claro. Qualquer um está disposto, né? E os sintomas são esses que a gente já falou, né? E é importante que vocês percebendo essas pessoas com desinteresse muito grande, pessoas muito pessimistas, né? Muito desanimadas com a vida, com as suas atividades diárias. Quando as suas atividades diárias estão sendo prejudicadas, vamos ficar um pouco mais atento, né? E cuidar com isso. É curioso e cuidadoso, porque as pessoas às vezes não compreendem, e eu faço assim uma comparação interessante. Por exemplo, para algumas pessoas é muito fácil perder peso. né? Para outras é muito difícil. Então, para aquelas que são muito fáceis, normalmente falam para as outras: ah, mas isso é besteira, é só fechar a boca. E é mole, né? Facílimo. Não é bem assim, né? Existe como que é para cada um, a experiência de cada um, né? Tem coisas que são muito fáceis para a gente, outras são muito difíceis e... É verdade. Assim sucessivamente. Cada um sabe o calo que tem, né? No pé. Isso é onde aperta, né? Isso mesmo. Mas, Tatiana, uma curiosidade, no caso, por exemplo, uma criança, uma mãe, que nem uma pessoa, né, que tem filho em casa, como perceber, né, que o seu filhinho está com, né, com a depressão? Então, a depressão, ela atinge crianças também, adultos, qualquer idade, né? E aí é importante mesmo olhar de novo esses sintomas que a gente falou, né? Essa perda de interesse, essa diminuição de energia. Chora muito criança, de repente chora. As crianças que choram ficam um pouco mais isoladas, né? Esse isolamento é uma característica da depressão, né? A não troca, né? O não interagir. São coisas que é preciso estar atento. E aí, as mães, nesse dia a dia louco que a gente tem vivido, né? O quanto que as mães estão fora, no trabalho, os pais também. E o quanto que é importante aproveitar o tempo que está com seu filho, né? E poder ouvi-lo. Às vezes também a gente fica buscando os especialistas, né? Vamos para o psicólogo, vamos para o pediatra, vamos... Sem sequer ouvir o que o filho está dizendo. O que a criança tem, né? O que, né? que ela tem. Às vezes ela está sentindo um mal que, de repente, é até fácil de diagnosticar. E ela realmente, às vezes, até compensa com, às vezes, né, com coisas materiais e não percebe que aquilo pode ser uma depressão. E muitas vezes é fácil de diagnosticar simplesmente perguntando. Oh, meu filho, eu estou vendo que você está assim... O que está acontecendo? Está tudo bem? E aí as coisas vão fluindo mais facilmente, né? A gente está na era do especialismo, então a gente tira o poder da gente e coloca para o outro. E cada um de nós tem um poder infinitamente grande. É ficar mais atento mesmo, né? Com certeza. Agora, Tatiane, em termos de tratamentos para depressão, o que, que hoje existe... não só na esfera mais tradicional, né, da psicologia, da psiquiatria, mas também em relação a situações alternativas, né, que você possa nos passar. Sim, então, a gente tem que avaliar, né, como que está esse grau de depressão, e aí o tratamento medicamentoso em alguns momentos é indicado, né? Sim. A psicoterapia, né, o trabalho com um profissional, um psicólogo, é muito importante. É esse trabalho de encontro com ele mesmo, né? Esse trabalho de poder olhar ali o que está acontecendo, como é, como eu estou vivendo a minha vida, como as coisas vão se repetindo e às vezes sem eu me dar conta delas, né? Sem entrar em contato com as minhas emoções. Então, a psicoterapia auxilia. E as terapias em geral, né? A autoanálise, o dia a dia, a gente poder estar em contato com nós mesmos, com as nossas ações. A meditação, eu parar um pouquinho comigo mesmo, entrar em contato com essa sabedoria universal que existe dentro de mim, esse vós sois deuses, né? Esse contato com esse amor que existe dentro de nós e poder enfatizá-lo cada vez mais, despertá-lo. É curioso que a doutrina espírita, a gente vê Joana de Ângeles fala muito, né? Sim. Sobre o como a gente vai despertando. E aí eu tô ouvindo muito despertar, quer dizer que já existe lá, né? O que precisa ser despertado é o que está adormecido, mas que está lá. Então, em cada um de nós existe essa potencialidade, né? Essa criatividade constante, esse belo, esse bem, né? Então, que precisa ser despertado. Então, a meditação, eu penso que através da oração ou através do momento de você ficar com você mesmo, é um ótimo momento de realizar esse despertar, né? E fazer coisas que nos dão prazer e que é agradável. É o dançar, é o se divertir, é o poder desfrutar. A Teresa Robles, que é uma autora que a gente gosta muito do México, trabalha muito com a hipnose ericksoniana, ela fala que por trás da maioria das doenças está a nossa dificuldade do desfrutar. Eu acho que é o se dar a chance, né, de ver coisas melhores, né? E não se ficar preso àquele mal-estar, né? Sim. Dê a chance de conhecer outras coisas. E nem se cobrar tanto, isso, né? É. Cobrar, na verdade, assim, ela fala sobre o quanto que a sociedade, tudo ao nosso redor, faz com que a gente... crie scripts e tem que seguir aquele script daquela forma, como é mandado pelo outro. E a gente para de perceber o que nós queremos, o que nós estamos desejando, o que nós estamos sentindo, né? E essa, ela fala, uma das grandes causas da depressão também. Quando a gente começa a seguir os scripts dos outros e desvaloriza os nossos sentimentos, as nossas emoções, a nossa percepção, a percepção de nós mesmos. É verdade. Bom, então, Tatiane, o que podemos fazer para evitar a depressão? Então, a gente já até falou um pouquinho, né, sobre isso, que é esse saber lidar com as nossas emoções. Tem também nas Dores da Alma, do Francisco do Espírito Santo, pelo Espírito de Hamed, tem algo que eu acho incrível, e ele vai falando sobre, assim, o quanto que nós vamos desvalorizando as nossas emoções, não fazendo contato com elas. E essa repressão ou desvalorização vai nos proporcionando estados depressivos, né? E as perdas da vida é natural, né? Faz parte da natureza humana. E enquanto natureza, né, nós temos toda essa potencialidade dentro de nós. E quando a gente falou, né, no início sobre a tristeza e diferenciar isso, é importante porque Hamed fala, né, que nós temos as estações, por sermos natureza, as estações da alegria, do entusiasmo, da moderação e do desânimo em nós, como a primavera, acaba verão, sendo mais outono, uma inverno. Também. Pois é. E às vezes essa tristeza, esse momento de recolhimento é um momento necessário para que a gente possa entrar em contato com nós mesmos e saber aqui o que está acontecendo. Como é que está sendo, momento natural da vida, mais uma fase, e aí as pessoas já ficam desesperadas, meu Deus, fulaninho está deprimido, como que é? Ou às vezes nós mesmos nos impressionamos, será que eu estou deprimida? E aí a gente pode estar atento a isso, né? Enquanto fase da natureza, claro, se a coisa se prolonga por muito tempo, de uma forma muito grave, e prejudicando as nossas atividades diárias, então muita atenção e cuidado, né? Perfeito. Quer dizer, como você falou, cada estação deve ser bem aproveitada, né? E até é uma fase de amadurecimento, né? De cada um de nós. Exatamente. Ok, então. E estamos conversando com a Tatiane Belliene, aqui no Espaço Jovem, sobre depressão. Essa conversa muito legal, muito importante, continua daqui a pouquinho no próximo bloco. Até já! Espaço Jovem. Espaço Jovem. Bem, galera, estamos de volta com o programa mais jovem da emissora da Fraternidade, o Espaço Jovem, em 1400 AM e também na telinha do seu computador. Já acessou o nosso site? Ainda não? O que você está esperando? Acesse www.radioriodejaneiro.am.br e, claro, confira a nossa página dentro do site da rádio na internet. No caso, para acessá-la é muito simples, basta você ir no menu Programação e no submenu Espaço Jovem. Assim, você acessa a página do programa mais jovem da emissora da Fraternidade. E lá você vai encontrar todas as informações sobre o programa, conteúdo, enfim, as notícias do que acontece no meio espírita jovem, os áudios de programas anteriores, você que perdeu alguma edição do Espaço Jovem por motivos dos mais variados, você tem a oportunidade de poder ouvir esses áudios a qualquer tempo, em qualquer lugar, de qualquer parte do mundo. E é lógico, você tem, claro, a ferramenta dentro do site para entrar em contato conosco, bastando para isso você ir na categoria Fale com a equipe do Espaço Jovem e lá deixar a sua mensagem para a gente. Então, acesse agora www.radioriodejaneiro.am.br. Esse é o site da emissora da Fraternidade. E lá, basta você ir no menu Programação e no submenu Espaço Jovem para conferir a nossa página. Acesse e confira. Ok? Lízia, sociais, quem nos mandou recados durante esses últimos dias? Bom, nós temos, quero mandar beijo então aqui, olha, para Márcia Cristina, né, que ligou pra gente, de Olaria, Márcia Cristina de Carvalho, beijo. Rosimere Rangel, de... Venda da Cruz. Venda da Cruz, né? Venda da Cruz. No caso é São Gonçalo. São Gonçalo. Isso. É Salvatore Carnevale. Menino, olha que chique, né? De bom sucesso. É a Berenice Pereira Coutinho, sim. De Icaraí. Sim. Beijo pra você. Anderson da Silva, de Vaz Lobo. Rubens da Silva, também de Vaz Lobo. Eliane Garcia de Vaz Lobo. Temos aqui participação de e-mail. Eliana Cordeiro de Souza. Sim. Né? Beijo para você. Lívia Farias da Silva. E temos aqui o parabéns dessa semana, né? Claro. Olha, o Célio fez parabéns. Célio Berrondo, parabéns, Célio. O comunicador aqui da rádio. Isso. O Marquinhos, o Marco Antônio. Sim. Parabéns para você, RH. Marquinho, isso. Rodrigo de Castro. É, né? Verdade, nossa, da produção. Nosso amigão. Givanildo Costa, do Esperanto. Parabéns. E quero mandar um beijo especial, sabe pra quem, Marquinhos? Pro Rodrigo de Carvalho. Certo, também. Ele lá de Jacarepaguá, ele ligou pra gente e disse que gosta muito do programa. Maravilha. Um beijo pra você, viu? Grande abraço pra você, Rodrigo. Parabéns, beijo, a todos, Rodrigo, os aniversariantes. E obrigado pelo carinho de todos vocês que sempre entram em contato com a gente. Continuem participando, hein? Quiz. O quiz dessa semana, né? Vamos repetir para você. Um dos pontos mais relevantes do livro A Caminho da Luz, ditado pelo espírito Emmanuel ao médium Chico Xavier, é a divulgação da existência da estrela Capela, pertencente ao nosso sistema solar. Diante disso, perguntamos: quanto tempo a luz que emana de Capela demora para chegar aqui na Terra? A opção A, cerca de 30 anos. Opção B, cerca de 42 anos. Ou C, cerca de 10 anos. E aí, o que vocês acham? Respondo então com a alternativa que vocês consideram a correta. Pode ser a letra A, a letra B ou a letra C. Ligando até o final do programa de hoje, quinta-feira, dia 9 de setembro, para o telefone de atendimento ao ouvinte da Rádio Rio de Janeiro. 3396-6969, 3396-6969. Ou então até a próxima segunda-feira, dia 13 de setembro, você pode mandar a sua resposta enviando-a através da nossa página dentro do site da rádio. O site é www.radioriodejaneiro.am.br. Lá é só você ir no menu Programação, no submenu Espaço Jovem e na categoria Fale com a equipe do Espaço Jovem para deixar a sua resposta. Ou então você pode enviá-la para o nosso e-mail, espaçojovem@radioriodejaneiro.am.br. Na sua mensagem, informe obrigatoriamente o seu nome completo e um telefone para contato. Aqueles que responderem a alternativa certa concorrem ao sorteio de um exemplar cada das revistas Reformador, publicada pela Federação Espírita Brasileira, e Cultura Espírita, publicada pelo Instituto de Cultura Espírita do Brasil, ICEB. O ganhador desses brindes será divulgado no programa da próxima semana. Gente, participa aí, vai. Todo mundo participando, hein? E estamos de volta com a Tatiane Belliene, ela que é a trabalhadora do Núcleo Espírita Chico Xavier, e conversa hoje sobre o tema depressão, entre outros assuntos. Ela que responde a dúvidas da equipe de produção do Espaço Jovem e também de jovens de várias mocidades espíritas do Rio de Janeiro sobre temas dos mais variados. Tatiane, como a gente sempre faz nessa volta do intervalo, você pode informar para a gente os contatos do Núcleo Espírita Chico Xavier? Sim, o núcleo está localizado no Anil, né, em Jacarepaguá, bem próximo da Praça do Anil, atrás da praça, né? Sim. O Muro Branco, eu aqui agora esqueci o número, mas é bem fácil de encontrar. E nós temos a Mocidade Espírita, que funciona lá aos sábados à tarde, né? Temos vários trabalhos e ficamos muito satisfeitos de poder partilhar lá do núcleo, né? E para quem queira frequentar, conhecer, é só chegar, né? Sim, nas terças-feiras tem reunião pública às 8 horas da noite e também aos sábados na parte da tarde. Perfeito. E assim, agora voltando, né, às nossas perguntas, vamos até abrir uma exceção hoje aqui, porque devido à importância do tema, depressão, né, o tempo não permitiu no primeiro bloco, e faltou um ponto importante que vale a pena ser trabalhado nesse início de segundo bloco, antes das perguntas dos jovens. O que que a doutrina espírita, Tatiane, aborda sobre a depressão? E também, existe mesmo relação, associação de processos obsessivos com a depressão? Esse é um ponto bem importante. Às vezes eu recebo no consultório clientes espíritas um pouco preocupados, né, em falar sobre a depressão na casa espírita. Porque, às vezes, existe, sim, né, aquela questão do preconceito. Ah, é falta do trabalho no bem. Ah, você não está lendo ou não está estudando. Uma certa cobrança, né? E nós sabemos aí que a depressão pode atingir qualquer um espírita ou não. É, né? Verdade. E aí, eu penso que a doutrina espírita, ela nos coloca, nos depara com tantos conteúdos que nos auxiliam nesse processo, né, para a gente poder valorizar a vida de uma forma diferente. Quando a gente percebe que é a vida e sabe e acredita que a vida continua, nós sabemos que durante as perdas, o que vai acontecer? A gente tem sempre a oportunidade de um reencontro num outro momento, né? É. Perdas significativas de entes queridos. A doutrina nos fala sobre a reforma íntima, a importância de entrarmos em contato com nós mesmos, nos modificarmos e seguirmos esse processo, que a lei é de evolução, né? Com certeza. A doutrina nos fala sobre amar ao próximo como a ti mesmo. E o que é isso? Amar ao próximo como a ti mesmo diz respeito a esse amor incondicional que devemos ter a nós mesmos. Aquilo que estávamos falando antes sobre essa sabedoria interna, sobre descobrir dentro de nós esse amor e não ficar exigindo ele do lado de fora, né? Que a gente nunca encontra. E a gente também nunca tem esse retorno, né? E a gente fala sobre aprendizagens. Às vezes a gente aprende que tem que agir daquela forma e vai ter uma retribuição com isso, que é esse amor incondicional. É, mas verdade, nunca chega, porque os outros nos dão o que eles podem, não necessariamente o que eles querem, né? Então a bem doutrina lembrado. nos auxilia cada vez mais com todo esse conteúdo, com esse encontro com nós mesmos, com esse autodescobrimento, com esse despertar de consciência, como o Dr. Bezerra fala com tão claro, né? Está aí na jornada conosco, do despertar de consciência, e penso que a doutrina está dentro desse processo. E aí a depressão e os processos obsessivos, né? Claro. Sim. Que a obsessão está presente também na depressão, como em qualquer outra doença e como no nosso cotidiano. Eu penso que nós influenciamos e somos influenciados o tempo todo. E aí depende para onde que nós estamos direcionando a nossa antena, né? A nossa responsabilidade no vigiar e orar, né? No cuidado com os nossos pensamentos, com as nossas atividades, com os nossos desejos e com essa nossa reforma íntima, né? Muito bem lembrado. Agora sim, as perguntas dos jovens. E vamos então à primeira delas, Lízia, por favor. Bom, a primeira é o seguinte: o auxílio espiritual recebido por um portador de necessidades especiais é maior ou igual à de outras pessoas? Essa pergunta é de Daniela, de 29 anos, do Grupo Espírita Leôncio de Albuquerque. É curioso, assim, né, que muitas vezes esses espíritos que vêm com necessidades especiais são espíritos como todos nós, né? Somos todos iguais enquanto espíritos, somos todos qualitativamente iguais. Não há privilégios. Né? Não há privilégios, não. Mas é curioso porque muitas vezes esses são os filhos pródigos que voltam à casa do pai, né? Desejando uma oportunidade por tantos erros cometidos, né, uma limitação um pouco mais severa para que eles não voltem a errar. Então, sim, eles vêm muitas vezes por escolha, né, dizendo, não posso mais errar, preciso de uma limitação, e está ali, né, numa prova assim, grande, né, e quando esse espírito recebe o amor do olhar da mãe, né, que muitas vezes essas mães são infinitamente amorosas, isso, e pode suportar com mais tranquilidade essa vivência, né, essa experiência. Mas todos nós recebemos esse amparo espiritual. Muitas vezes, outros que não têm nenhuma limitação física, muitas vezes estão precisando muito mais do que aqueles, né? É verdade. Mas todos nós recebemos de acordo com o que necessitamos, né? Com certeza. O Danilo, de 19 anos, da mocidade do Centro Espírita Miguel, pergunta, Tatiane, como a força espiritual atua em nosso espírito no processo de desencarnação? Sim, eu penso que é importante falar aqui sobre o nível de consciência que cada um está nesse, sim, momento do desencarne, né? A gente tem aí o filme Nosso Lar, né, que está aí todo mundo gostando muito, e deixa bem claro isso, né? Como é que a nossa consciência está naquele momento, né? O que eu acredito? Né? No que eu estou ligada, no que eu estou vinculada, no que eu estou pensando. Sou alguém que já estou desapegada de algumas coisas ou permaneço muito apegado. Então, isso vai determinar aí como é que vai acontecer esse desenlace. Pode ser algo mais tranquilo quando eu já estou trabalhando isso em mim, morte como processo natural da vida. Né? Ou pode ser um pouco mais difícil quando o apego é grande, né, às pessoas, às coisas materiais e assim por diante, né? Com certeza. O sofrimento que sentimos quando perdemos um ente querido pode atrapalhar a evolução desse espírito? É a pergunta de Mariana, 16 anos, do Centro Espírita Bezerra de Menezes. Uhum. É muito difícil, né, essas perdas significativas da nossa vida, né? Ainda mais gente queridos, às vezes aquelas pessoas que era fonte de carinho, de afeto. É difícil, sim, né? E a saudade é grande. Só aumenta cada dia que passa. Exatamente. Mas a doutrina espírita nos dizendo, né, que a vida é eterna, que podemos nos encontrar, pode amenizar um pouco essa dor. E eu penso também que é um exercício do desapego, é fundamental, né, esse exercício do desapego. Eu penso que para a conquista do amor, né, eu acho que o trabalho do desapego é fundamental. Em alguns momentos a gente discute o que é amor, né? E eu fico, sim, pensando que o amor é aquele que liberta, não aquele que apega, né? Que a gente pensa num amor, num relacionamento, em alguém do meu lado. Ah, não sai não, mas você não pode olhar para ali, ou não pode ir sem me avisar. E como que é isso? Isso é apego, né? É um amor que tá bem diferente da linguagem de amor quando a gente pensa no Mestre Jesus, né? Que tá aí nos auxiliando a cada dia, sem pressa, aguardando a cada um de nós sem pressa, né? Deixando que cada um tenha seu movimento, seus próprios passos, né? Sigam seus próprios passos para chegar, né, junto, né, desse amor absoluto e infinito. Eu penso que o trabalho com desapego é importante, mas considerar que a saudade é natural é também fundamental, né? E assim, eu acho uma coisa interessante, por exemplo, tem pessoas que perdem um ente querido e às vezes chora, mas chora de forma que às vezes acaba atrapalhando. Então eu penso assim, é permitido chorar, sentir saudades, mas tem que pensar de forma que não atrapalhe, como diz aqui, a evolução desse que partiu, né? Nenhum porque dos dois, né? Ficam os dois vinculados, exato, num apego constante, né? Então, conforme você tem... Eu conheci uma colega que ela perdeu o pai e ela, todo dia, ela falava aquilo. Eu falei assim, gente, não faz isso, você está segurando o teu pai. deixa de ser egoísta, deixa ele seguir em paz. E por isso eu falo de amor, porque as pessoas, mas eu amo tanto. E amor é desapego e amor liberta. Exatamente. Né? Então, amor não é apego. Então a gente falava muito pra ela, não faz isso, deixa ele seguir. Chora quando sentir saudade, mas não, claro, atrapalha. E queremos aqui agradecer a participação da Tatiane Bellieni, ela que é trabalhadora do Núcleo Espírita Chico Xavier e conversou com a gente hoje no Espaço Jovem sobre o tema depressão, entre outros assuntos. Tatiane, mais uma vez, muito obrigado. Algum recado final? Ah, eu que agradeço a oportunidade. É só para complementar, nós fazemos parte também da AME Rio, que é a Associação Médico Espírita do Rio de Janeiro. Sim. E a nossa proposta é justamente essa também, aliar doutrina e ciência, né? A gente poder ver que pontos são esses que se aproximam. E eu quero agradecer, muito obrigada pela oportunidade. Bom, Tatiana, aquela velha pergunta, uma bibliografia para indicar para os nossos ouvintes. Dentro da proposta, né, da doutrina espírita, eu indico As Dores da Alma e Os Prazeres da Alma, do Francisco do Espírito Santo, né, pelo Espírito de Hamed. Eu indico Autodescobrimento, da Joana de Ângeles, né, que é ótimo, da série psicológica delas. E também um livro que eu gosto muito, que é A Sabedoria da Natureza. O autor é Roberto Otsu, e ele faz esse paralelo, né? O quanto que a natureza nos ensina no cotidiano e nas mudanças da vida. Ok, então. Conversamos com Tatiane Bellieni, aqui no Espaço Jovem. Rádio Rio de Janeiro. Espaço Livre. Agentes do Contra. A lembrança amarga não consertará o passado. A tristeza não lhe trará a luz ao pensamento. O desânimo não tem condições de prestar auxílio. O azedume não pacifica o mundo íntimo. A revolta não lhe fará ver o carinho justo. A crítica é fator de mais solidão. A irritação é a companheira do fracasso. A intolerância afasta a simpatia. O ressentimento é veneno em você mesmo. A condenação é treva que se espalha. Evitemos esses agentes do contra e procuremos trabalhar, na certeza de que, servindo, encontraremos a bênção da alegria por nosso clima permanente de luz. Rádio Rio de Janeiro. Quiz. Voltamos aqui, gente. Vamos voltar aqui no quiz da semana passada, do programa do dia 2. Isso. Então, qual o nome do quinto livro que compõe a famosa série de livros ditada pelo espírito André Luiz ao médium Francisco Cândido Xavier? A opção A, No Mundo Maior. A opção B, Ação e Reação. A opção C, Missionários da Luz. Pois é, essa foi a pergunta da semana passada. Isso. E qual é a resposta correta, Lise? Bom, vamos lá. Tararã. No Mundo Maior. Alternativa A. Isso. E temos um ganhador. Isso. Vamos saber quem é. Por favor. É um menino. Olha só, o nome dele é Anderson da Silva, de Vaz Lobo. Parabéns, Anderson. Parabéns. Valeu demais a sua participação. E o Anderson irá receber como brinde do programa um exemplar cada das revistas Reformador, publicada pela FEB, e também da revista Cultura Espírita, publicada pelo Instituto de Cultura Espírita do Brasil, o ICEB. O Anderson tem um prazo de 10 dias, começando a contar esse prazo nesta sexta-feira, dia 10 de setembro. Ele tem esse prazo a partir do dia 10 para retirar o brinde aqui na Rádio Rio de Janeiro. 10 dias confirmando. E o Anderson pode vir no horário comercial em qualquer dia da semana dentro desse prazo, a partir do dia 10, sexta-feira. Se ele passar aqui, no caso, em dias úteis, é só procurar o departamento de produção da emissora. Caso passe nos finais de semana, é só procurar diretamente a portaria da rádio. Ok? Parabéns, então, Anderson. Parabéns. Felicidades para você. E, claro, continue participando de outras edições do quiz aqui no Espaço Jovem. E fica aqui, claro, o recado para que todo mundo também participe e envie suas respostas para a gente, né, Lise? Com certeza. Esperamos mais participações. Um valeu. Beijo, viu? Espaço Jovem. Passou rápido, hein, Lise? Nossa, voando, Marcos. Final do Espaço Jovem de hoje, mas o bom é que na semana que vem tem mais, não é isso, Lise? É isso, menino, tá chegando, não sai daí. Dicas, Lise, pra todo mundo pensar. Então, dicas rapidinho, gente. Olha, quando você for fazer compras, dê preferência a embalagens, né, econômicas, que geram menos lixo. E quando, outra coisa, quando você for fazer compra, leve de casa suas sacolas. Por quê? Isso você evita também, né, trazer mais lixo. E sim, outra coisa, o supermercado perto da sua casa, não sei se são todos, mas pelo menos alguns já oferecem alguns descontos para quem não leva a bolsa para casa. Com certeza. Quem não gosta de desconto, hein, Marcos? Pois é, e o planeta agradece. Todos nós. Encontro marcado, então, na próxima quinta-feira, às 14h, com reprise no domingo, também às 14h. E você, coordenador de mocidade, que quer cadastrar a sua mocidade para uma vinda futura aqui ao programa, você que simplesmente quer mandar a sua pergunta pra gente, ou você que quer simplesmente entrar em contato, dizer oi, como fazer, Lise? Bom, gente, você pode escrever pra gente no nosso e-mail, que é o espaçojovem@radioriodejaneiro.am.br, ou então lá no site, que é o www.radioriodejaneiro.am.br. E ou então através de carta, né, Marcos? Claro, também. Seja qual for o modo de contato, o mais importante é que você não esqueça de informar a idade e de onde você está escrevendo. É, quer fazer uma visitinha também? Também. É bem-vindo. Pois é. Passe aqui. Entre em contato. Espaço Jovem, um programa produzido por André Luiz Coutinho, Gustavo Rezende, Lise Nascimento, Márcia Coelho e eu, Marcos Leite. Na técnica, Pablo Luiz. Tchau, galera. Até semana que vem. Gente, fiquem com Deus, bom final de semana e até a próxima. Beijo pra todos. E mantemos contato. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Espaço Jovem. Um programa dedicado ao jovem da emissora da Fraternidade. We'll be right back.